agora, aqui na CBN, Direitos do Cidadão. Tudo o que você precisa saber sobre seus direitos com o advogado Túlio Bandeira. Olá, amigos. Eu sou Elcio de Andrade e está no ar mais o programa Direitos do Cidadão. O assunto de hoje é sobre o tempo em que duas pessoas vivem juntas e qual é o tempo oficial que passa a valer como casamento. Doutor Túlio, existem muitas controvérsias sobre o tempo em que duas pessoas vivem juntas e, normalmente, ao se separarem, a justiça é acionada por uma das partes questionando a divisão de bens. O senhor pode responder para a maioria destas pessoas qual é o tempo oficial de um relacionamento que passa a valer como casamento, doutor Túlio? Elcio, o artigo 1723 do Código Civil Brasileiro diz que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Portanto, não existe um prazo certo, desde que seja comprovada essa convivência, uma unidade familiar. Ok. Muito obrigado, doutor Túlio. Você pode acessar a nossa página no Face Direitos do Cidadão. Você pode também mandar a sua mensagem de texto para o nosso celular 99347011 ou liga para cá 3523-2211. Você ouviu aqui na CBN Direitos do Cidadão com o advogado Túlio Bandeira.